Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela rede Atlântida, para todo mundo, pela internet atlântida.com.br. Muito obrigado a você que acessa o site da Atlântida para nos ouvir em outros estados, outros países, outros continentes. Que maravilha a audiência da Atlântida. Aliás, temos esta prova todos os dias aqui. Ontem, inclusive, colocamos uma ouvinte no ar que nos demonstrou a qualidade da audiência qualificadíssima, com o perdão da redundância, da Atlântida. Estamos chegando com o Coca-Cola. Cola, comemore do seu jeito! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Skin, o cervejão, se beber não dirija, e você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo, Maurício Amaral. Celular Nokia por apenas R$199. Tu que gosta do Nokia, mais claro, chip de brinde só na Colombo. Eu acho fácil o Nokia. É, o Nokia é o melhor celular do mundo, né? O Nokia. É verdade. Nokia é a marca. Nokia. Nokia. A marca number one. Ela é muito fácil de ler, Nokia, de operar. É óbvio, é Nokia. Direto, entendeu? Tem uma badalação no iPhone, né? Mas a Nokia tem tipo 50 milhões de celulares. O iPhone 5 milhões, é um negócio. É, mas é que é diferente, né, cara? Não são plataformas, né, diferentes. É, mais, né? Exatamente. A Nokia é fabricada na Alemanha, né, cara? É. Islândia, cara. Uhum. Finlândia. Tá bem. Como vão os amiguinhos nesta tarde de sexta-feira? Vai bem, Porazinho? Eu vou bem, cara. Oh, claro. Coisa claro, boa, Porazinho. Fala, Maurício Amaral. Tô com um pouquinho de sono, cara, um mas tô bem. Sono, cara. A chuva tirou o sono de Maurício Amaral esta noite. Caiu um caldo em Porto Alegre hoje à noite. É verdade, eu acordei. Meu telhado é de acrílico. É verdade, é verdade. E aí, Maurício, cara, parece um ataque de pedra. Assim. Impressionante. Acordou assustado, né, Maurício? É, acordei. Suado, assustado. Aí te tirei da cama, né? Logo, logo. Mas dormiu de novo. E ela foi lá comer bisnaguinha ontem, mano. Logo. Vai todo dia. E aí, Marcos Piangers? Beleza, chefinho? Beleza? Beleza, como é que tá, velho? Tudo certo. Maravilha. Feliz da vida. Fala, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Tranquilo. E a estrela móvel desse Pretinho Básico é a mina do patrão. Rodaquinha. Tudo bem? Tudo tranquilo. Rodaquinha, que agora, inclusive. Falta, hein, né? Eu tive uma semana muito atribulada. Tu tava em Nova Hearts, né? Estive em Nova Hearts, quarta-feira. É Nova York, é isso? Não, não. Aliás, o pessoal em Nova. Descobriu onde é que é a velha Hearts, Rodaquinha? Não, a velha, na verdade, não existe. Velha ela já Hearts. Nasceu nova. O que tem em Nova Hearts? E o povo em Nova Hearts, todos escutam o Pretinho, adoram o programa. Adoro. E aí, quando aquele momento que vocês estavam entrando no ar, que o Alexandre contou que a gente tava lá. Sim. Estávamos sentados na mesa da propriedade rural da dona Marlene, que comendo delícia. Uma comida caseira. Bah. Depois de ter gravado a primeira matéria do Patrola, que foi a produção de cuca, que eu fiz uma cuca com a dona Marlene. Uhum. E o Ico fez uma linguiça com o Rafael, o filho da dona Marlene. O Ico sempre gostou de linguiça. O Ico é especialista em linguiça. E eu só quero dizer uma coisa pra vocês. É um absurdo o jeito que se faz uma linguiça. Não queria saber como, né? Eu nunca pensei. É mesmo? Eu nunca pensei. Você nunca mais vai comer, né? Eu já nunca comi, né? É agora que não vai comer. Já não comia. Tem uma frase famosa. Lei e salsicha, né? Melhor não saber como é que é feito. Então eu quero aproveitar pra mandar um beijão pro pessoal de Nova Hearts e convidar todo mundo que tá nos ouvindo pra conhecer Nova Hearts, que é um amor de cidade. Tá rolando uma festa lá. Que se chama Colony. Não conheço. É a nona Colony. É a festa colonial da cidade. Ah, nona Colony. Onde toda essa gastronomia da cidade tá lá à disposição pra quem quiser aproveitar e tudo mais. A festa acontece num pavilhão que é bem no centro da cidade. A população toda se envolve, mas inclusive é os grupos Nova de dança. Hearts ou no centro. Eu quero saber se tu vai ou não contar como é que se faz a linguiça. Eu quero mais detalhes aí da Vocês da vão assistir no Patrola em breve. Eu digo aqui exatamente o sábado que vai entrar. É que são nomes assim que eu gostaria de não... Murcia, então, nem pensava, né? Não, eu posso falar então, porque eu sou nego velho. Eu posso falar. Tu mata o bicho, pega as tripas do bicho, moe a carne do bicho e bota dentro das tripas do bicho. Pronto. É isso aí. Tá feita a linguiça. É isso aí, cara. Mas tem todos os detalhes, né? É isso aí. Aí assim, ó, a Raquel e o Edson mandaram uma cartinha bacana aqui pra vocês, me encontraram lá, manuscrita, vieram correndo trazer a cartinha e vieram cucas e tudo mais. Tá então bem. Depois eu passo. Daqui tudo a pouquinho vocês. A Rodaica vai contar também só como foi a sua noite de estreia no espetáculo Exotique do grupo Tol. Olha! A Rodaica agora faz parte do elenco do grupo Tol. É que não é só aqui, dança, né? O Tol não é só dança, é um troço fantástico, cara. É um espetáculo circense, é demais. Se apresentaram no Planeta Atlântico, em Santa Catarina, cara, impressionante. Está em cartaz em Porto Alegre, no São Pedro, numa temporada muito legal, porque possibilita todo mundo que tem problema de horário, de terça a domingo, às 9 da noite. Viu o Tol no Teatro São Pedro? Sensacional. Agora o espetáculo é novo, tu deve ter visto Imagem e Sonho. É, uns dois anos. Que foi eles continuam com os dois espetáculos, né? As crianças amam. Sabe o Cirque du Soleil? É o Cirque du Soleil. Vocês sabem que o Tol chegou num patamar. Mas então é melhor que o Cirque du Soleil, porque é daqui do Rio Grande. Não, eles chegaram num patamar tipo o Cirque du Soleil, porque eles têm o outro espetáculo, Imagem e Sonho, inclusive, que tá circulando por outros. Inclusive está em cartaz em Santa Catarina. Exatamente. Então, quem com esse espetáculo é de Santa Catarina aqui, tá ligado, tá sabendo onde é que eles estão. E aqui no Rio Grande do Sul, e tem uma terceira turma ensaiando um outro espetáculo em Pelotas. E é legal que eles vão na periferia pegar talento. É isso que eu ia dizer. O Tol é uma preocupação social. É mais do que um espetáculo circense, eles é um projeto social. Eles botam as crianças na escola e ensinam as... É demais. Pra vocês terem uma ideia, tem uma menininha de 6 anos de idade que integra a equipe do Tol e que viaja, tá cara. Junto tá viajando junto, longe do pai e da mãe, com 6 anos de idade, tá o nível de profissionalismo exigido pra estar no grupo, cara. É demais, é demais. Super beijo pro João, que é o idealizador do Tol, diretor do espetáculo. e deixar realmente o convite pra todo mundo ir. Eles vão ficar durante esse mês no gosto muito do braço punk do Tol, né? Que é só se apresentar. Não, é o Tol Dó. Vão se apresentar. Sim, eu lembro do Tol. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta sexta-feira, 9 de julho de 2010. Hoje tem reunião dançante no Segredo. Vamos lá, pode crer. Hoje também é dia do protético. Parabéns a você que é protético. Você que faz próteses. O tempo continua instável nesta tarde de sexta-feira. Chove entre fraco e moderado. A máxima não passa dos 17 graus. O sábado amanhece com muitas nuvens e chuvas leves. Faz bastante frio, a mínima pode chegar a 6 graus. Em geral, as máximas ficam entre 18 e 22. No domingo... Em geral, as máximas ficam entre 18 e 22 no fim de semana, é isso? Se fica fácil, né? No sábado, é. Tá. Fica fácil. Em geral, é assim que é a previsão do tempo agora aqui no programa. Agora é assim, né? Agora é assim, agora né, Maurício? Tá nesse clima aí. Ah, é, não há mais tanta exatidão na previsão do tempo. Maurício, tu já foi melhor nesse negócio de tempo aí. Eu ouvi a Paula falar agora no Jornal Paula Valdez, a moça do tempo? Claro. Que vai chover só até hoje de noite. Amanhã de manhã já não chove mais. Até umas 8 da noite hoje, né? Viu, gente? Não briguem com o Maurício. Não briguem, ele tá ótimo. Maurício. No domingo, uma nova frente fria provoca chuva generalizada, acompanhada de ventos de rajada de até 90 km por hora. Eu tô preocupado com a massa, né, Magnata? A massa de ar polar, né? Vai chegar, vai esfriar. E na segunda-feira ainda chove pela manhã e ocorre uma melhoria à tarde. A densa cobertura de nuvens e a presença do ar frio não deixa as máximas ultrapassarem os 19 graus no estado na segunda-feira. É frio e chuva. É inverno no sul do Brasil. Voltou o inverno, voltou. Acabou. Festa o em Canguçu vai sortear um Fusca carregado de cerveja, rapaz. Eu adoro Canguçu. Que beleza, hein, cara? Quem for à festa Samba Tchê Pancadão em Canguçu, poderá levar pra casa um Fusca carregado com 50 litros de cerveja. O Fusca o cara descarta. Carrega ali a cerveja. Eu gostei do nome da festa, Samba Tchê Pancadão. Samba Tchê Pancadão. É o liquidificador esse negócio. É isso aí, de emoções. De acordo com a empresa organizadora do evento, o veículo com documentação e as bebidas serão entregues apenas na segunda-feira, pro cara não sair bebum de lá dirigindo e tal. Tá certo. Não daríamos um veículo cheio de bebidas no final da festa. Não queremos sugerir que ninguém beba e dirija. Boa. Explica a direção do evento de Canguçu, o Samba Tchê Pancadão. Não, o cara dá um Fusca cheio de cerveja, não dirige. Não dirige. E na festa do ridículo de Farroupilha, a gente vai dar um porã carregado de cerveja. Olha, não é muito fácil de carregar o prêmio, né, cara? Mas... É só que a cerveja já vem dentro, consumida pelo Porã. Vem consumida, tá? Aí vai ter que dar uma decantada nas coisas. Mas como é que vai ser assim a seleção dos participantes? Pelo ticket, o canhoto? Ah, pelo canhoto, pelo tá canhoto, bom. Ingresso. Guarda o seu canhoto aí na festa. Porã então, carregar, você vai ter que carregar o Porã. Carregar, é verdade. Amanhã em Farroupilha, na festa do Ridículo. Ridículo. Morre no Paraná a mulher que seria a mais velha do mundo. Boa. Maria Olívia da Silva afirmava ter 130 anos. Lembra, mas a idade e o local de nascimento... A idade e o local de nascimento nunca foram, não puderam ser confirmados oficialmente, porque os documentos originais foram queimados acidentalmente na década de 60. Ah, queimavam muitos documentos. Em razão disso, o Guinness Book nunca a reconheceu como a mulher mais velha do mundo. A Maria Olívia dizia ter nascido em Varsóvia, na Polônia, em 28 de fevereiro de 1880. E que veio ao Brasil quando tinha 3 anos de idade. Ela se casou 2 vezes, teve 10 filhos naturais e 4 adotivos. Ó. Que alma, né, cara? Que alma, né? Teve 10 filhos e adotou 4. Toma, é 4. Pô. Que destes, foi? Apenas 3 ainda estão vivos. A Maria Olívia sempre afirmou que teve uma vida dedicada a lavouras de feijão, algodão e café. Ah, e ao cigarro e à cachaça também, né? Pra chegar nessa idade, cara, tem que ter uma canha. Segundo ela, Porã, o segredo da longevidade... A dica de longevidade do Porã, galera. Era a dieta baseada em banana e feijão. Olha aí, viu? A banana é bom também. Potássio e ferro. Eu tô incluindo... Cara, todos os velhinhos falam que a banana é bom. É, banana é bom, cara. Incluí a banana na minha alimentação. Banana é bom, cara. É puro potássio, cara. É verdade. É disposição, banana. Sabe que eu vi uma entrevista do Pereio esses tempos, que o Pereio ficava comendo banana o tempo inteiro, né? E aí... O repórter perguntou pra ele, mas por que essa coisa de comer banana o tempo inteiro? Não, eu preciso repor o potássio. Vocês lembram daquela cena clássica do Gustavo Kuerten no auge, né? Ele ganhava tudo. Banana, ele sentava nos intervalos, ele sentava e descascava banana. Uma banana e comia. É da cãibra, né? Porque pra evitar a cãibra. É um alimento completo. Porque ele parou de comer banana. Começa a comer mais banana. Banana e maçã tem que comer todo dia. Uma bananinha e uma maçã. Tem que comer todo dia. Tem uma aqui pra quem quiser. Tem o quê? Uma maçã, banana uma que maçã. Eu trouxe pra comer hoje à tarde, eu dou pra quem, quem quiser. Qual é a banana? É Catarina ou Caturra? Né? Nanica. É a Caturra. É Catarina, vocês não conhecem. Não, é a banana Nanica. Polvo Pou prevê Espanha campeã e Alemanha em terceiro lugar. O Molusco acertou até agora todos os palpites, entre aspas, nesta Copa do Mundo. Ah, eu sou Molusco! Ah, eu sou Molusco! É isso aí, então. Decisão da Copa do Mundo neste domingo. Cara, essa é a coisa mais sinistra e legal da Copa, né? O povo, cara. Cara, o povo. Eu acompanho o povo desde a primeira o fase. O povo tá ligado no dinheiro, cara. Ele ganhou todos os bolões até sim, agora. Sim, cara. Mas tu já viu? Tu tá sabendo essa história do povo? Não, eu soube só no caso no jogo da Espanha. Sim, agora. Mas sabe o que é, né? O povo vai pro potinho de comida lá e tem uma eles bandeira. Botam 2 potinhos de comida. Isso, uma com as bandeiras dos times que vão jogar. E largam o povo na água. Aí ele vai no potinho do vencedor. Da bandeira. Deve comer. Aonde ele for comer a comida, naquela bandeira, aquela bandeira vai ganhar. E já não viram se ele não vai sempre do mesmo lado? Não. Ele vai. Varia. Varia. Não, porque de repente ele vai sempre do mesmo lado comer e nem viu a bandeira. Não estraga a brincadeira, Vadaica. Ele varia tanto que a bandeira da Alemanha é sempre trocada, pra um lado e pro outro. E ele... No jogo Alemanha e Sérvia foi pro lado da Sérvia. A Sérvia ganhou por 1-0. Contra a Espanha foi pro lado da Espanha. E a Espanha ganhou por 1-0 também. E todos os outros foi pro lado da Alemanha. Impressionante. E a Alemanha ganhou todos os jogos. E esse povo ele só errou um palpite até hoje, porque eles fazem isso faz tempo. Ele só errou um palpite. Alemanha e Espanha na final da Eurocopa, que a Espanha ganhou da Alemanha por 1-0. Mas quem é que cria esse palpite? O Paul é um extraterrestre. Se tu parar pra pensar, é um troço completamente absurdo, né? Completamente absurdo. Olha, um polvo, um molusco. Eu discordo, Fetter. Discordo. Tu não pode... O cara não acredita em ET, mas acredita em polvo. Agora peraí. Vocês acreditam num senhor de barbas além da terra. Que criou o mundo numa explosão, poxa. Que mandou o filho pra morrer numa cruz. Vocês quem? Vocês todos aí, crentes. Vocês humanos. Humanos. Acreditam nesse velhinho aí. Eu acredito no polvo, cara. É, cara. Eu acredito em mais nada, só no polvo. Esse polvo vai virar um sashimi de polvo. Pra mim, o polvo, ele tem contato com a energia. Com o João Avelange, que já definiu o que vai ser. O lance é natureza. Galera, segunda-feira, arroz de polvo lá na Alemanha. O polvo, ele não vê o tempo como início, meio e fim, ele vê o tempo como um todo. Cara, é pior que ele falou isso pra mim hoje de manhã. Eu acho. Tem o polvo? Não, ele falou justamente essa justificativa. Ou então o polvo entende muito de futebol, né? Porque tu vê cada molusco aí falando de futebol. Bota o povo pra vir treinar o Grêmio, ver se melhor resolve. Melhor que o Silas, eu acho que vai ser. É aí que mora o troço, cara. Como é que um povo vai entender de futebol, cara? Ué, é absurdo, velho. Mas não. É que aí é que tá, não é uma questão de entender molusco, de futebol, não, porque é uma adivinhação, né? É uma coisa. Porque se tu fosse superior. Entender de futebol, teoricamente, tu ia dizer que a Alemanha ia ganhar da Espanha, porque a Alemanha fez muito mais gol. Mas que capacidade intelectual tem um povo, cara? Que capacidade intelectual tem um povo para adivinhar, para intuir. Nenhuma. Na verdade, ele só vai ali comer a comidinha pro lado que der vontade na hora. Ele isso. Não tá preocupado com o futebol. Mas ele acerta então todo. É uma grande coincidência. Aí é coincidência. O povo só quer dar uma comidinha. Ah, não, pera aí. Agora é coincidência. É coincidência, certo? É coincidência. E luz no céu é alienígena. É estrela. A Eva come maçã e Deus. É Jesus. Não. Jesus nasce um filho de uma virgem e é divino. Aí é um povo galera. Três de cada vez. A humanidade já acreditou em coisas mais estúpidas que um povo pou, cara. O povo pou está correto, cara. Não, mas é que tu tá levantando comparações que não podem ser comparações. A história é essa bíblica que tu tá contando, é uma história bíblica. Algumas pessoas acreditam, outras não. Milagre, agora, o povo é uma coincidência. Milagre, tu acredita? I believe in miracles! Cura de câncer. É que eu acredito em energias. Energia aí, ó. Eu então também acredito na energia. Também acredito na energia. Mas eu não acho que o povo é meio movido à energia. Eu acho que o povo é movido à fome, no caso. Aí, ó. Tá bem, era isso. Não, vamos sair daqui. Vamos continuar patinando. Vai lá e come. Vamos continuar patinando. Último destaque do Clique RBS. Ronaldinho Gaúcho é barrado em boate no Rio de Janeiro. Ah, para, tava doidão. É barrado em boate no Rio de Janeiro. Segundo Falcão. Segundo Falcão do Rapa. O jogador que tá pra lá de gordinho foi barrado em uma boate do Rio de Janeiro. E o Falcão, em seu Twitter, expôs sua contrariedade ao fato. Mas por que que foi barrado? Tem que ver com isso, porque perdeu o brilho, entendeu? Perdeu o tipo. Não, mas só um pouquinho. Tu acha que ele perdeu o brilho, Feta? Eu acho que não. Mas eu não vejo nenhuma pessoa brilhosa em boate nenhuma. Tem que ter brilho pra entrar em boate. Às vezes eu já vi alguns homens brilhosos nas boates. Cara, tu tá numa fila de uma boate pra entrar. Tu tá lá na fila do Segredo hoje à noite, por exemplo, pra entrar na reunião dançante. Vai parar na fila, uma hora vai entrar. Até porque a fila é grande. Daqui a pouquinho pinta o Ronaldinho Gaúcho na fila. Tá. Vai ficar na fila. Vai parar na fila. Ah, eu não deixaria ficar na fila o cara, velho. Tá, é celebridade, cara. Agora entendi a notícia. Não é que ele foi barrado, ele não permitiram que ele entrasse sem ser uma pessoa normal que para na fila. Isso aí, isso aí. Então ele não foi barrado. Ele foi tratado como ele é, um ser humano normal. Boa, Rodaica. Boa. Aí. É isso aí. Pô, falando ainda em Ronaldinho, seleção brasileira e tal, vocês viram, não tem nenhum brasileiro nos 10 melhores da Copa, né? Mas nenhum. Mas quem vai ter, cara? Sinal dos tempos, né? Não, mas peraí, também essa lista dos melhores da Copa tá bem furadinha. Não, né? Não tá furadinha, cara. A seleção vai dar no bola nas costas. Tá bem furadinha essa lista aí, peraí. A Copa aí, também não teve esse brilho todo, esse alto nível técnico. Não, primeiro é o Lan. Primeiro, o melhor jogador da Copa é o Lan. Lateral direito da Alemanha. Ah, sendo que tem o Schweinsteiger aqui, ele jogou muito mais que o Lan. O Schweinsteiger nem tá na lista. Não tem Lan nenhum, cara. Eu também acho que não tem Lan, cara. O da Alemanha é o Weisel, tá louco, cara. No bola nas costas, então. Homem 18, tá na hora dos destaques comentados do Clickbait News. Cansado, hein, Marcelo? Marcelo, que bonita essa jaqueta, hein, Marcelo? Essa jaqueta o Marcelo ganhou da mulher. Tu compraria um troço desse? Só pode ter sido da tua mulher que tu ganhou, né, Marcelo? Tá na moda agora, saco de lixo. É saco de lixo style. Eu tô pronto pro carnaval. É verdade, tá pronto. Parece um motoboy, não parece? Parece sim, pode vir da jaqueta. Morto, a jaqueta Marcelo, é... mais o saco, né? A jaqueta é reversível. Cala a boca, Marcelino, é reversível a jaqueta, mostra pro pessoal, mostra cala na câmera ali. Cala a boca, reversível é outra coisa que eu vou te mostrar. Dá pra ver de dentro e de fora. Prostituta é presa por roubar cliente que desistiu de sexo. após um sorriso. É verdade, é verdade. Quem aqui não desistiu depois do sorriso, né, amigo? Quando o jovem, quando a jovem prostituta sorriu, o cliente notou problemas dentários e desistiu do programa. É verdade, tava ali o ano 2001, né, Magnata? Mesmo assim, a prostituta quis levar o dinheirinho e foi pre... Cala a boca que tá me irritando! É verdade! Homem faz a mãe refém por ela não passar suas roupas direito. Quem aqui, né, mano? Quem aqui, né, Marcelo? Eu já fiz minha mãe de refém uma época que não me deixava jogar videogame. Tu testava os teus programas com a tua mãe. Eu gosto de jogar GTA, matar, estourar que cabeça, que isso, gosta de sangue. Olha qual é o preferido. Gosta de sangue. Isso, gosta de sangue. Homem faz a mãe de refém, o nome dele é Robert Edward Tirel Júnior. É o Robertinho. É o Júniorzinho. Robertinho, Robertinho Júnior. Mulher deveria cumprir a tarefa de passar suas roupas, não cumpriu e foi presa como refém. É verdade, tem que amarrar a mulher que não passa tuas roupas. E um homem foi detido na noite de ontem em Porto Alegre por jogar fogo no próprio carro. Queria o dinheirinho do seguro, né, Marcelo? Queria o dinheiro do seguro, um homem jovem de 22 anos. É. Tentou bater o carro, tentou botar fogo. Tem as imagens. Conseguiu. Isso é sério? Isso é sério? Verdade. Foi preso. É verdade. E se deu mal ali no Morro da Cruz. Ali no Morrinho da Cruz, né? Tava fazendo coisa boa ali no Morrinho da Cruz. A intenção, segundo o jovem declarou, era receber o valor do seguro. É, vagabundagem, né, Marcelo? Uma delegacia onde assinou um termo circunstanciado. Quem aqui não assinou o termo circunstanciado, né, Marcelo? E em seguida foi liberado o jovem de 22 anos. É verdade. Quem aqui nunca botou fogo no próprio carro? É verdade, é verdade. Não, ninguém aqui nunca. Aí é por causa do... Eu já botei fogo no meu carro. Foi no banco. Por causa de uns naba desses aí, que quando a gente tem direito a receber, a indenização não recebe. Aí os caras vão nos investigar por causa de uns falcatruas. Eu já ganhei do seguro 3 carros que eu joguei no dilúvio ali. Mas geralmente isso não dá certo, cara. Tava bêbado. Geralmente esse tipo de golpe aquele não dá certo. É, o melhor é jogar no rio com os vidros abertos, cara. Esse aí... A dica... A dica, vou dar uma dica, vou dar uma dica. Pega um barranquinho, barranquinho assim, vai devagarzinho, vai e tal, e blum, e vai e vira o carro no barranquinho. E aí já entendeu? Era. Aí já era. Tipo novela da Globo, né, Marcelo? Pra cima. Tipo novelinha da macarrão, Globo. Macarrão, camarada, perda pode total fazer isso pra ti, cara. Ô, a minha mãe apresentou macarrão. Ele tá fazendo uns negócios pra mim agora. Faz assim, faz assim. É. Vamos dar uma rodada, vai daí, KG. Cientista neozelandês afirma que peixes falam. Olha aí, ó. Ah, depois do povo, os peixes falam. Eu acredito, cara. Segundo gravações. Vocês não podem gozar da minha crença, cara. Eu posso entrar na justiça contra vocês. Segundo gravações realizadas por cientistas neozelandeses, alguns peixes podem resmungar, rosnar e até gritar um com os outros. Oh! Alguns peixes falam apenas em ocasiões especiais. É o caso do bacalhau, que fala muito pouco, mas é muito tagarela enquanto desova. Ah, eu comprei um bacalhau semana passada bem quietinho, cara. Eu já ouvi bacalhau falar, ali durinho. Tem que desovar o teu bacalhau, mano. O cientista também faz um alerta para aquelas pessoas que têm aquários, que a maioria dos peixinhos não fazem qualquer ruído. Tá aí, ó, viu? Aí. Mas tem uma audição excepcional. Eles ouvem o que tu fala? É. Seu estudo da vocalização de peixes está sendo apresentado na Feira de Ciências Marinhas, que está acontecendo essa semana na Sociedade Wellington, na Nova Zelândia. A importante Feira de Ciências Marinhas, Nova Zelândia. Então você que tem um peixinho no aquário... Não fale os segredos perto dele. Ele tá ouvindo tudo que tu tá falando. Mas não vai dizer pra ninguém. Pois é, mas pode falar pra outro peixe, eles, cara. Pode falar pra outro peixe. Não, mas vai ficar dentro do aquário. Aí daqui a pouco fala pra uma sereia sobe a superfície, fala pro pescador... Mas aí é o que eu digo, hoje em dia é só com foto, rapaz. O quê? Qualquer coisa pra ser comprovado, só com foto. Não, ele pode o peixe falar, a sereia falar, deixa falar. Foi um peixe que me contou, imagina. Um peixe chamado... Aí, peixe. E aí, Rodaiquinha, o que tem aí? Oi, eu sou a Verônica. Tu não ouviu o programa ontem, né, Rodaica? Verônica. Não ouviu o programa ontem, nem uma das duas edições, né? Alexandre, foi bom, foi bom. A gente tava trabalhando, né? Não, ok, a gente também. Aliás, mas é que ontem teve um assunto interessante. Ah, é? Ontem, mas não sei se é sobre isso, até que não tá, tu não tá pautado aí. Não. Que eu posso te pautar. Não, Maurício acabou de dizer que não. E que é o assunto importante? O assunto é aquela coisa do homem, da mulher. Aquela eterna. Deixa assim, discussão. Vai. Hoje eu não tô. Hoje eu não tô. Melhor pular. Pula. Eu tô cansei de ontem. Tô sem paciência. Hoje não. te cansou, não sei do que, porque eu nem aqui tava, né? Opa! Não, não! Opa! Tinha outras mulheres aí. Ah, tinha não, outras mulheres. Quase tão cansativa. Eu sei do assunto, ah, assunto representando. Só que era mais de uma pra ser tão cansativa quanto eu, né? Quase tão cansativa. Mas eu vou falar da Verônica, se vocês me permitem. Vai, Verônica. Que, ironicamente, adora vocês. Olha só. E ela pede pra ler no Pretinho das 13 horas. Há um tempo, diz a Verônica, o Davi Coimbra, que digo eu, não é uma boa pessoa, então, Verônica, não tenha tanta atenção com tudo que diz o Davi Coimbra. Pô, Davi volta hoje, né? Davi volta hoje às 6 da tarde. 6 da tarde, Davi Coimbra de volta da África aqui no Pretinho. Vem cá, por que todos voltam menos o Potter, hein? É boa pergunta. Pois é. Pro Potter não tem voo nunca, né? Não, conseguiram antecipar todos os voos das pessoas importantes, entendeu? Ah, como, quem não aí precisa, sobrou. Deixa lá. Esqueceram o Potter lá. Bom, segundo a Verônica, o Davi Coimbra leu um e-mail aqui no programa dizendo que uma moça que estava na Califórnia trabalhando disse que tinha um código para avisar os colegas quando tinha um cliente bonito na loja. Isso. Pois a Verônica diz que aqui em Porto Alegre também existe isso. Ela trabalha na... Agora eu vou revelar o lugar, o pessoal já vai saber. Ela trabalha na livraria Saraiva, do Shopping Praia de Belas. Saraiva. Como operadora de caixa. Ah, eu vou e ela tem direto. Um código que é o Seu Batista. Então como é que acontece? Ah, direto eu vou lá e elas falam, ah, Seu Batista. Ah, é? Sai todo mundo correndo, né? Seu Batista não veio hoje, dizendo. Quando chega na loja um cara bonitão, tipo porã, a caixa assim. Que estiver atendendo ele, olha pra as outras gurias e falou, ó, gurias, o seu Batista tá aí. Ah, como se estivesse olhando. Ah, entendeu? Ah, boa, hein, o cara mulherada. Não dá bola, porque obviamente ele não é o seu Batista, né? Ele acha claro. Que o seu Batista é, sei e lá. O Batista é bonito, né? Não vai correr esse risco. É o Batista. E aí, rapidamente, as colegas dão um jeitinho, né? De canto é ali, Batista. De dar uma aquele espiadinha febreio, pro Batista, que normalmente é um cara bonito, bonito. Bem apessoado. Claro. Tá ali, né? Eu ouvia isso, nem imaginava o que seria. Chegava lá, era um tal de Batista, Batista. Batista pra lá, Batista pra cá. Você, homem que tem alguma dúvida sobre a sua beleza, vá à loja. Qual é a loja? Saraiva do Praia de Belas. Você é merchan. Pare na frente de um caixa. Espera ouvir o Batista, né? Se não ouvir seu Batista, tá feia a coisa pro seu lado. Esse só não serve pro Batista, né? O nosso colega aqui da. Só não vale pra ele. Ela pede pra muito mandar bom. Pode ficar tranquilo, querido. Lá pra gurizada da Saraiva. Adoro todos vocês. Beijos aê. Da Verônica. Valeu, Verônica. Batista! E aí, Porazinho? Eu tenho aqui um relatório sobre cinco personagens. Cinco personagens. Eu tenho que apresentar o meu relatório hoje. Relatório? É, sobre cinco personagens de masculinidade duvidosa nos histórias em quadrinhos, no cinema e tal, né? Eu vou começar minha lista pelo Batman, o Cavaleiro das Trevas. Não era o Robin? É, não, o Robin é o parceirinho, o né? Robin não é duvidoso, né? O Robin é sério. Escancarado, é certo. Primeiro, Bruce Wayne é órfão de pai e mãe e foi criado por um mordomo inglês. Depois, na primeira oportunidade que teve, o herói adotou um menino trapezista e vestiu-lhe um uniforme super colorido. Com um histórico desses, vocês já sabem, né? É verdade. O outro da lista aqui é He-Man, o príncipe de Eternia. Pelos poderes de Grayskull. He-Man veste uma sunga de pelúcia, cultiva um bronzeado de causar inveja. Um corte Chanel impecável, né, Neila? Esse desenho é ótimo e tem vídeo também, tem filme, longa metragem. É? Mas tu preferia... É outro loiro. Tu preferia a She-Ra, né? She-Ra. Não, sempre adoro, que ser a She-Ra. Prefiro He-Man, né? Porra. Prefiro He-Man. Tá. Ainda escolheu um tigre covarde como seu animal de estimação. É, o He-Man eu acho que é... É o He-Woman, né? É o gato guerreiro. Tem He-Man que gato é Rio Oma. Já conheci o gato guerreiro. Ah, tu conhece o gato guerreiro. Acho que é She-Man, né, cara? Opa, olha. Até me engasgo. A saúde tá boa, gente. Vaidoso o Smurf. Né? Há quem suspeite que de assim? Todos os Smurfs. É. Afinal, aquela comunidade é realmente estranha. Só tem homens e a única mulher... permanece absolutamente esquecida por todos. Ai, a Smurfette. Vem aí o Smurf. Como eu gostava da Smurfette. Vem aí 3D, né? Vem 3D. Ai, bom, adorava. Andressa, você não dorme direito esperando. Mas se for pra escolher apenas um, o Smurf vaidoso é o mais suspeito. Sempre carregando uma flor na cabeça e passando perfume. Ele não engana ninguém. É verdade. Qual é teu Smurf preferido? Tem mais aqui o Lion, líder dos Thundercats. Adoro! Primeira roupa, a cabeleira ruiva fabulosa. Maravilhosa. Depois, maravilhosa. O hábito de andar por aí com uma espada que cresce e encolhe, Neila. Cresce e encolhe aquela espada. E tem um olhinho, olho de tandera. Olhinho puxado. O olho de tandera, tu quer já ver? Viu o olho de tandera? Olho de tandera, tandera que é, tá querido. Tá contigo aí, né? Tô comigo. Tá comigo. Quer ver o olho de tandera agora? Depois do programa. Vai pra casa. Ai, ainda tem aqui o Edward Cullen, o vampiro purpurina da saga Crepúsculo. Brilhar no sol como purpurina é suficiente para acabar com a fama de qualquer cristão vampiro. Edward tem náuseas só de sentir o cheiro de Bela. Não bastasse 100 anos de castidade, também é um pouco difícil de engolir, né? Esse finalzinho cara ali, foi meio gay, né? É, pois é, o Edward Cullen, o vampiro purpurina. Mas um vampiro então, tá. Que fica no sol? Tem isso? Cara, já? Eu não esses modernos não agora ficam. Eu vi um... Ele pega sol e aí ele vira purpurina com sol. Véio. Adoro! Não, nada a ver, brilha, cara. Ele brilha, não, ele brilha. Nada a ver, ele anda. O Neila já virou purpurina alguma vez? Nunca, porra, cala quando a boca. Morrer, quando morrer, vai morrer, virar. Né? Palhaço. Você não morre, vira purpurina, né, Neila? Ô, cara, e-mail importante do nosso ouvinte. Ele não manda o nome, obviamente. Pessoal, e-mail importante. Mas olha que bacana isso aqui, ó. Eu tenho depressão, acabei desenvolvendo isso por culpa do péssimo relacionamento que tenho com meu pai. Por causa disso, acabei ficando isolado, sem amigos, cheguei a tentar me matar. Aí um dia comecei a pensar em fazer uma grande besteira, quando por coincidência começou o programa de vocês. Por incrível que pareça, pela primeira vez em muito tempo, voltei a dar risada ouvindo vocês e acabei desistindo de fazer o que eu ia fazer. Hoje em dia, existem duas coisas que me fazem esquecer dos meus problemas, da minha depressão. Ouvir música e ouvir o PB. Tô mandando esse e-mail para agradecer a vocês, para dizer que talvez mesmo sem perceber, vocês ajudam muita gente. Não sei se vão ler isso, mas mesmo assim eu tô mandando. Boa, obrigado de coração mesmo por me ajudarem todo dia a esquecer dos meus problemas por pelo menos 2 horas. Que sei que pode parecer puxação de saco, mas tô sendo honesto. Talvez eu não vivesse, aliás, talvez se eu não ouvisse vocês... eu nem estivesse aqui hoje. Continuem assim e saibam que o programa de vocês é muito importante para muita gente. Maurício Fetter, KG, Porã, Piangers, Potter, Everton, Neto, Davi e Rodaica, valeu por tudo. E agora, Lelê. Lelê! Valeu por tudo. Desculpe se esqueci alguém ou se escrevi algum nome errado. Continuem sempre desse jeito, que vocês tenham tudo de bom na vida. Valeu, mandou o nosso ouvinte aqui. Valeu, mandou muito. Que massa. Bem. Nosso ouvinte anônimo que tá com a gente. Que bom, né? Que muito legal. A gente consegue fazer isso, né? Pelas pessoas. Tá meio que a gente feio tá aqui. A gente tá aqui de verdade, né? A gente não tá aqui fazendo. Eu costumo comentar por onde a gente passa falando do PB. Não são palestras, mas são encontros da audiência do PB. Em breve, palestras, né? em breve teremos. Que o Pretinho Básico é de verdade, é um Big Brother praticamente, né? Porque a gente vem pra cá e quando vê, tá envolto numa atmosfera. Sim. De parceria, de família. Uma atmosfera muito legal. E falando legal. Das nossas vidas, dos nossos problemas, do nosso cotidiano. O Porã tá sempre de sunga, né? Porque ele acha que tá exato, cara, exato. Mas é que na real o programa é terapêutico pra nós mesmos. Claro, pra nós mesmos. É. A gente viu ontem. Ontem a gente fez uma terapia violenta aqui, né? Falou, né, dos problemas de vocês dois e tal, e não, cara, depois... não falamos dos nossos problemas. Não, falamos de um problema uma que é comum a várias pessoas. Não, a todo mundo. Os relacionamentos, né? Problemas de relacionamento. Os altos e baixos dos relacionamentos. Tudo começou com uma véia que tava fumando no trânsito. Tudo começou esférica. Com uma velha tudo desgraçada. Uma velha esférica fumando e roendo cigarro. Unha no aí, carro. Foram indo. Aí, olha. Aí a culpa era das esposas em casa. Olha, isso. É sempre eu não tenho a menor dúvida. Que mulher é tudo neurótica. Pra ter alguém pra pôr a culpa, que né? Que mulher potencializa seus problemas. Mulher, quando não tem nenhum problema na vida, quebra uma unha pra se queixar da vida. A mulher. E tudo começou quando deixaram fumar, né? Antes, quando não fumou, quando era proibido fumar. Antes ainda, lá quando botaram o biquíni. Votar, então, eu sempre sugiro aqui pra vocês, depois de um papo como esse, vão viver sem mulher. A gente cogitou. A gente cogitou, mas não dá. Eu tô de rumo ali, vai, ó. Não dá. Olha, Rodaica, se não tivesse os pelos e o pacotinho, até dava. não conseguiria viver sem vocês. Não dá. E o pomo? Não dá. O Neila se depilou. Eu fui a favor disso. Não, Gaúcho, eu não conta, Gaúcho. Eu e o Fetter. Nós dois. Demoraram juntos todos numa comunidade. 27 minutos para as duas, tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. classificados do Pretinho. E ainda temos no programa de hoje o cabelo no espaguete. Sim. Olá, amigos do Pretinho. Tô vendendo meu querido Fusquinha 1980. Ah, olha, eu tive isso, um 80, cara. 20 e... Branquinho, 1980. 30 anos. É a minha idade, é a minha idade. Esse cara, se for bonitinho... Caraca, maluco. É um Fuca cor verde pampa, quase amarelo. Não, o verde pampa. É. Conhece verde pampa? O verde abacate. É o verde abacate. Verde abacate. Tinha um Passat verde pampa também, lembra? É o famoso verde exorcista, né? Do vômito da mina. Cara, eu quis ser um pouco mais sutil, né? Mas... Tem farol de fusquinha, tá em excelente estado de conservação, mecânico em dia. Ele, não, cara, é que o Fusquinha que ele tá se referindo são os Fusquinhas dos anos anteriores, dos anos 60, porque o Fusquinha, se não me engano, o Fusca no 80 era Fafá, sinaleira, se não me engano. Tá em excelente estado de conservação, mecânica em dia, ele sempre me levou onde quis, inclusive pelas cidades em torno de Joinville, onde moro. É um carro pra quem não quer ter grandes despesas e não pode arcar com um carro de maior valor. É uma delícia de dirigir, quem já teve Fuca sabe, é verdade, cara, o Fuca, por mais antigo que seja, é bom. Por mais pé de boi que seja, por mais duro que é bom de dirigir um Fuca, cara. Pior. 5 mil. É bom, cara. Por mais ruim que seja, é bom. Não, eu não falei mais ruim que seja. Duro, difícil. Não, por mais pé de boi, o cara que seja. Ah. Não, o carro. O carro. O carro é duro, né, cara? Ele é duro, né? Mas é demais, o Fuca é demais. Não, mas ele é duro, ele é assim mesmo, cara. É valor 5 mil reais. Tá bom. O cara tá pedindo aqui pelo Fusquinha 80. Marcos Vier, V-I-E, Marcos Vier, de Vieira, Marcos Vier, @gmail.com. Mais uma, tô precisando vender o carro da minha mulher, dá uma mão aí. É um Renault Logan Expression, modelo 2009, 1.0, 16 válvulas, bege angorá, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, alarme original de fábrica, única dona, manual do proprietário, chave reserva, 24 mil quilômetros, todas as revisões feitas na concessionária, 2 anos de garantia total, comprado em julho de 2009, portanto na garantia até julho de 2011. Feito! Carro é impecável, 28 mil reais, mando fotos, vamos vender com muita dor no coração, pois é um excelente carrinho. Motivo, estamos construindo uma casa e a verba tá acabando e a obra sempre estoura o orçamento. É verdade, amigo. É verdade. Abraço e valeu pela força, vocês são demais, mandou aqui o AL. É al.leivas@gmail.com. O grande Leivas. O grande Leivinha. Grande Leivas, é impressionante grande. Como obra história, né? Sempre tem uns 400 pila mais pra do quadro. Não, vai dar mais 400. Não, geralmente vai obra e reforma, se tu orça em 2 meses pra fazer e gastar 2 mil reais, tu gasta 4 mil reais em 4 meses. É, né, cara? É sempre o dobro do tempo e o dobro do dinheiro. Sempre dá uma naba, né, cara? É, especialmente quando tu pega profissionais de péssima qualidade. Péssimo. É o que mais tem no mercado. Mas pra isso tem Almirketing, empresa de... empregos e construções. Então vamos pro show do intervalo. Voltamos. Mas vamos faturar antes. Ah, é mesmo, amigo. Vamos faturar aí, desclassificados do Almir. Se vocês precisarem de alguém para ajudar, quebrar galho, resolver problema, tô aqui com o cartão do Macarrão. Tô te entregando na tua mão. Macarrão Serviços Gerais. Serviço geral. Certo. Ele resolve pra ti. De comida pra cachorro, até... O que tu precisar, o Macarrão resolve. Eu tô aqui com um lançamento exclusivo. Lançamento aqui, você não vai ver em outra TV, querido. Isso aqui você não vai ver em outra TV. Isso aqui só tem aqui. Só aqui na Rádio Atlanta. O que que é? É o primeiro e único ventilador especial, maravilhoso, chique, do último. Que fica, em vez de no teto, fica no chão. No chão! Ventilador de chão pra galera. Muito mais forte e de alumínio. Muito mais forte e de alumínio. É praticamente um fatiador, assim. Não, é um ventilador. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Pode botar no meio da sala esse ventilador? É o seguinte, é queima de estoque, você comprando... Não pode devolver, tá? Algumas pessoas tentaram devolver com mancha de sangue, aí não. Aí não pode isso, não devolver, pode, não tá bom? Pode, tá bom. E tô vendendo também um monitor LCD para microsystem para você ouvir rádio. Hã? Para você ouvir rádio, um receptor de rádio, monitor LCD 15 polegadas. Uma TV? Não, ele é só rádio. Só dá pra ouvir rádio nele. No monitor de LCD? No monitor. Mas liga onde é que é o... Liga na tomada e ouve rádio, poxa. Ah, sério? É uma inovação, hein? Impressionante. Como é que faz pra trocar as estações? A estação não troca, só pega uma. Só pega uma estação de acordo com o posicionamento do monitor. Tá bom, amigo. Tá muito okay? Bom. Show do intervalo, voltamos em seguida com... Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil com o Pretinho Básico, 16 minutos para as duas. Muito obrigado pela sua audiência, você que coloca o Pretinho neste momento na condição de um programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil, doutor Alceu. É baba, baba. Tem Potter hoje, doutor Alceu? Tem Potter, vamos ouvir o guri. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, querido Potterzinho, onde é que tu anda, mano? Boa tarde, gente. Bom dia. Tô em Joanesburgo, de volta. Tá chovendo aí, mano? Tá chovendo muito aí, não, cara. Não chove. Não chove aqui, gente. Olha que assim, ó. É impossível manter no ar esta comunicação. Não dá, não tem como. Tá uma chiadeira, pô. Tá muito sujo chiado, aqui pra mano. Nós. Tá muito chiado. Deixa dá uma mexida nos cabos aí, mano. Só um minutinho. Deve ser isso daqui, ó. É, não tá dando, Potterzinho, infelizmente. Ah, parece que tá chovendo que nem lá em casa. Calma aí, nós vamos ligar e desligar. Atenção. Nós temos tempo. Pode. Tem um botãozinho ali, né, Almir? On, off, né? Pode ir arrumando ao vivo. Ó, oh, melhorou. Ó. Oh. Agora sim, desligou, caiu, né? Eles desligaram. Ele saiu do ar agora. Ele desligou agora e ia ligar tá de novo. Agora tá perfeito, né, galera? Doutor Peter, o Messi tá no Rio, doutor Peter. O Messi tá no Rio, doutor Alceu? Tá curtindo as férias do lado da namorada. O que que tu beleza. Achou da namorada dele, doutor Alceu? Mas credo, doutor. Uma nota de 0 a 10. A Antonella Rocco. Ah, que loucura, hein? Agora sim, Potter. Agora tá ótimo, mano. Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Parou de chover aí, Potter? Não, parou de ver. Agora sim, acho que parou de ver, né? Tá aí, Potterzinho. Vamos sexta-feira, né, rapaziada? O último dia, né? As coisas se encaminhando por aqui, né? Acho que de Pretinho Básico hoje é o último dia. Talvez na segunda-feira a gente não sabe qual vai ser exatamente a estrutura. E todo mundo, obviamente, só pensando no domingo, onde Espanha e Holanda vão decidir a Copa do Mundo. Eu fiquei em viagem todo dia, porque eu atravessei o país, né? De cabo a rabo, assim. Da cidade do cabo a Joanesburgo. A cidade do rabo. Literalmente de cabo a rabo. É, de cabo a rabo, né? De cabo a rabo, literalmente. Né? E o Gabardo vai passar pra vocês as principais notícias em 35 segundos. Ah, tá. Vem cá, Gabardo. Agora é assim, tem 35 assim, né? segundos. Agora é não, assim. Não, agora é. Cultura. Sempre foi assim, vai. Começou agora, valendo. Bom, de principal, a lista dos 10 que estão concorrendo na craque da Copa do Mundo. Vamos lá no pique. 3 da Espanha, Villa, Xavi, Iniesta, 2 da Holanda, Sneijder, pra mim vai ganhar, e Robin, 2 da Alemanha, Özil, Schweinsteiger, 1 da Argentina, Messi, 1 de Gana, Jean, aquele que perdeu o pênalti contra o Uruguai, sim. Não pode ganhar, né? E 1 do Uruguai, Forlán. Forlán, tá aí. Quem vocês acham que vai ganhar? Ah, vai ser do... Bom, a FIFA vai votar antes esse ano, Gabardo, ou não? Já tá aberta a votação. Termina o jogo, é divulgado o resultado. Aí. Ah, então não tem aquele esquema tipo que aconteceu em 2002, que sim. o goleiro da foi uma piada, foi cara. Antes. Pode acontecer porque a votação está em andamento. Ela continua amanhã, domingo, votação feita por jornalistas e o juiz apita o jogo, o final do jogo é divulgado o resultado. A parcial vai existir. Então eu vou botar os 40, né? É, exatamente, então eu vou votar os 45 no segundo tempo, né? Né? Mas acho que, bom, obviamente, porque aí tem que, por exemplo, se a Holanda for campeã, ela vai depender muito do Sneijder ou do Robben, então um deles pode ser. E se a Espanha for campeã, ou é o Davi Villa, né, que tá sendo o craque do time, mas o Xavi e Iniesta, que são os caras que arrumam o meio campo ali. Então vai ser mais ou menos por isso aí. Eles ganham carro, né, eles ganham carro esse ano, né? Tem carro do patrocinador da FIFA, da Copa do Mundo, né? Tu pode votar, tu tá habilitado pra votar. Eu vou votar então? Claro. Então tá, gurizada, então eu ligo pra vocês aos 40 do segundo tempo, a gente faz rapidamente um voto do Pretinho Básico, aí a gente escolhe democraticamente o campeão. Tá ligado? O melhor jogador, quer dizer. Pode tá ligado o povo da... Pô, impressionante, né, cara? Tá, agora tem um ele concorrente. Ele voltou na Espanha dele. Já, né? É, tem o concorrente dele que é o Periquito da Malásia. Sim. É verdade, cara. É verdade. E aí o Periquito da Malásia escolheu a Holanda. É. Oh. Então vai ter uma disputa entre o povo. A peleia do Periquito e o Periquito da Malásia. E o povo, além de ter acertado tudo, o mais impressionante foi aquela derrota pra Sérvia, né, cara? Isso. Foi aquilo que deu credibilidade, né, ao povo, né? Porque tá tudo bem, o alemão vai votar sempre na Alemanha, né? Mas ali votam na Sérvia e na Espanha. os jogos que e a Alemanha acerta, perdeu na Copa, né, do Mundo. É uma loucura mesmo. E acerta, cara. Inacreditável, né, cara? Já voltou na Espanha, né? A gente tá vendo fotos escolheu, aqui, né, do periquito da Malásia. Realmente é um belo periquito da Malásia. Cara, e o periquito da Malásia acertou que a Alemanha, Espanha, Holanda e Uruguai iam pra semifinais. É mesmo? Ele vem de um bom retrospecto. Mas o que, que o periquito faz? Se o povo vai lá na casinha da comida, o que o periquito faz? Como é que ele pia? Ele pia. Papelzinho, bandeirinha. Ele pega um papelzinho em cima de uma fruta. Uma bandeira. Um limão no meio. Certo. E aí bota as bandeiras ali. Aí no limão que o periquito for. O melhor seria um confronto do periquito com a perereca, né? Isso ia ser legal. Sim, sim. Não, e agora, obviamente, começaram todas as montagens de internet, né? Eu já recebi uma de Inter e São Paulo. Né, já recebi pros dois lados. O povo indo na bandeira de São Paulo, o povo indo na bandeira do Inter. Vai ter o viado da Argentina também que tá. Não, Ô, Pater, e a pergunta que não quer calar: quando é que tu volta, Mel? Dia 15. Não, dia 16. Ah, que legal, cara. Dia 15 ou 16? Mais uma semana. É férias, pode descontar aqui. Mas então, só me diz uma coisa, cara: por que que se a Copa acaba domingo, dia 11. 10, 11, só vai voltar uma semana depois, irmãozinho? País de terceiro mundo, a malha aérea não é tão abundante como é na Alemanha. Já tá, o Davi vem hoje no programa. Mas o Davi saiu do mesmo país de terceiro mundo que tu. Mas o Davi, ele foi com a turma que saiu junto com o Brasil, né, rapaziada? Então ele teve voo adiantado, né? Pois não, tá eu certo. Eu sou da turma que tá aqui pra trabalhar geral, até na final, né? Geral, entendeu? Isso aí, tá exatamente, bom. Tu vai, né? Eu, Nando Gross, depois. Marco Antônio Pereira, só, Eduardo, né? Gabardo, Fernando Reck, Edmilson, Caio Klein e o nosso Jean-Pierre. Todo mundo aqui vai ficar até o dia 15, entendeu? Tá, entendi. É assim, né? Vai, aliás, vai ser no Brasil também, né? No Brasil, não sei se vai aumentar tanto assim os aviões pra sair do Brasil. Ah, o Ricardo Teixeira ontem também falou que o Brasil só precisa de aeroportos e aeroportos. É, mas não fica... Cara, hoje eu conheci o de Cape Town e o de Cape Town e o de Joanesburgo não há igual no Brasil. Não tem igual. Não tem igual mesmo. Porque são muito bons? Mundo, só que quem... Muito bons. E quem visitou antes a África disse que eles só são bons por causa da Copa do Mundo. Ou seja, é um presente que ganhou o país. Presente não, né? Uma coisa que o país tem que fazer, né? Claro. Mas, cara, aqui, ó, na boa, depois de mais de um mês aqui, vivendo na África do Sul, que é um país parecido com o Brasil, muito parecido mesmo, o Brasil vai fazer a Copa do Mundo tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Óbvio que a gente tá muito atrás em estádios, isso a gente tá mesmo, né? Tem 4 ou 5 estádios aqui absolutamente maravilhosos, mas a Copa vai acontecer no Brasil tranquilamente. Não vai ter problema nenhum. Não precisa ser a Alemanha para realizar uma Copa do Mundo. É a impressão que eu tenho aqui nesse quase 40 dias de África do Sul. Vai rolar a Copa no Brasil muito tranquilo. Tomara que o Brasil pegue, que Porto Alegre pegue um grupo triforte e que Floripa seja a sede de uma seleção forte também para treinar, para movimentar as regiões, Caxias do Sul também, né? Mas vai rolar a Copa no Brasil. Outra relaxa coisa, Potter, quarta-feira que vem começa o Brasileirão, portanto a Copa acaba no domingo, e eu quero saber na segunda-feira se tu vai estar com teu posto montado aí, se tu vai continuar entrando no Pretinho after Copa. Deixa eu perguntar aqui. Caio! Quando é que acaba o esquema aqui no IBC? Acaba quando termina. Segunda a gente pode entrar no ar. Não pode segunda mais. Não mais. Meio-dia, não pode mais, não pode mais. Não pode mais. Então fecha o IBC geral, né? Essa não, na... agora de noite vai ser a última. Isso, a última participação entrada. Vai ser às 18h30, então. Graças. Porém, eu posso entrar. Mano, eu posso entrar. Ô, Caio! Não, a gente vai ter qualidade até eu ficar aqui, cara. Ah, é? Eu posso entrar por timeline, óbvio, posso entrar com vocês. Vou entrar aí. Tem bateria, Potter. É que aí a partir de segunda começa o Africanistão, né? Africão. O campeonato vai ficar. Aí o Potter vai dar todas as informações do Kaiser Chiefs, do meu time lá. Ô, né, Potter, tem uma. Aliás, antes do nosso. A gente tem que encerrar. Cara. Tá muito longo esse boletim já pra não falar nada de nada. Não, boletim, eu tô conversando. É como se eu estivesse aí no programa. Tá certo, é verdade. Tem uma pessoa aqui que quer te dar oi, Potter. Tem uma pessoa que quer te dar oi aqui. Oi, Potter. Oi, mulher, tudo bom? Tá bem, mano, era isso. Obrigado aí, beijo. Até logo mais às 6h30. Rodaica, muito obrigado, Rodaica, por me ensinar a comer petit gâteau e também... Comida e japonesa. E também sushi. Tá. Exato, muito obrigado. Eu tô te ajudando, eu tô te erguendo. É um anjo. Que bonito. Beijo. Que lindo. Beijo, gente. Até de noite. Beijo. Tchau, te amo. Tchau. Até depois. Vamos dar uma rodada, mas antes um comentário rápido. O William Bonner foi pra África, né? Encontrar a sua esposa, que lá esteve fazendo a cobertura da 17 Copa. 17 quilos a mala dele. Eu vi ontem no Twitter. É, tá pesada a malinha. Aí ele botou dele, a foto, quantos quilos vocês acham que o tio tá levando aquela bacana? Ah, certo, certo. Aí ele botou ali uma fotinha, 17 quilos. Eu quero ver a foto da a volta. Ah, essa eu quero ver se ele vai postar. Ah, mas aí deixa aí. Aí fica ele, fácil. Aí ele postou 17. No Twitter também o seguinte, ó, tenhamos todos boas noites, que na África sai muito caro twittar em roaming isso, internacional. Até a volta, obrigado pelo papo e pelo carinho. Tá ruim pra todo mundo, dele, né, meu? Tá ruim pra todo mundo. Se tá ruim pro William Bonner, que ganha 300 pau por mês, tu imagina pra nós, né, mano? Ele ganha só isso? Só isso, cara. Ganha mal. Ganha mal o William Bonner, cara. Vai daí, KG. Eu tenho aqui mais um... Vida de merda. Hoje meu namorado, que tem 17 anos, terminou nosso relacionamento alegando que tá apaixonado por uma senhora de 63. Bem. Tem silêncio. Hoje completei 3 meses de namoro e dei um urso antialérgico pra minha namorada que custa R$126 e um vídeo que demorei 5 horas pra fazer. Ela me deu um pirulito e um cartão. Meu Deus. Fernando Oliveira. Acontece, não. E aí, Marcola? E o Kleber Machado no Twitter. Mandar um beijo pra Isiara e a Débora. Ah, Isiara. O Kleber Machado escreveu o seguinte: o Caio me garantiu que o próximo técnico da seleção pode estar ou não entre os nomes cotados. Ah, que fácil. Ah, é. Deve ter sido o povo, cara, né? Acredito que o povo. O povo botou uma pata em cada coisa. Aqui, ele fala sobre o povo também. Ah, ele fala? Só uma rápida correção, não querendo. O povo tem tentáculos. É, umas patinhas. E ele pata. Pode escolher até 8 seleções, né? O povo, né? É, isso é que é bom. Acredito que o povo, escolherá a caixa da Espanha ou Holanda nessa final de Copa do Mundo. Ah, com certeza. E pode ser a certa ou não. É verdade. Ah, demais. Tomar um periquito da Malásia. Neymar e Ganso também serão 4 anos mais velhos em 2014. Ah, é. Mas hoje são 4 anos mais novos, fui claro? Uhum. Rapaz. O Neymar se alistou no exército. Ele vai fazer 18. Vai reforçar o time do CPOR. É, ele pode sair do Santos, né? Ele como pode... fez o Pelé. Ele pode pegar o Brasil podia achar uma guerra, né? Mas verdade, o Pelé passou por isso. É, por mas isso. Hoje em dia não mais, né? Não. Ah, o exército. O Elvis quer. Também, né? O Elvis. É, e aí se alistou. E a última, vendo esse jogo da Espanha, eu concluí. Só não será campeã se a Holanda for. Kleber Machado mandou o Beto Mansur. Tá bem, vou rodar aqui a tua última colaboração neste programa, porque salvou tá na hora. Um homem navegando com cabelo, um balão por um lugar desconhecido. O padre? Aí ele tava completamente perdido e teve uma grande surpresa quando encontrou uma pessoa lá embaixo caminhando. Aí reduziu um pouco a altitude do balão, numa distância de uns 10 metros mais ou menos, e gritou pra aquela pessoa: ei, você aí, onde é que eu tô? Aí a jovem respondeu: ora, tu tá num balão a 10 metros de altura. Ai, ó. Aí o homem fez outra pergunta: tu é professora, né? E ela respondeu: sim, puxa, mas como é que o senhor adivinhou? E ele respondeu: é simples, tu me deu uma resposta tecnicamente correta, mas que não me serve pra nada. E a professora pergunta: e o senhor é secretário da educação, não é? Ai, ai, ai. É, sou sim, como é que tu adivinhou? É simples, o senhor tá completamente perdido, não sabe o que vai fazer e ainda aí quer colocar a culpa no professor. Ah, muito bom, hein? Muito bom, hein? Fica quem aí o nosso foi abraço. A Sabrina, beijo pra Sabrina. Muito bem, era isso, estamos encerrando esse Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pela sua paciência e fidelidade. Voltaremos logo mais às 18 horas. E agora nós temos mais um quadro Cabelo no Espaguete. Até aqui viemos com Coca-Cola, comemore do seu jeito, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$199, mais claro, chip de brinde, só na Colombo. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso tenta recuperar a sua namorada. Rafael, boa tarde. Aqui é o Geiso falado, é da agência? Sim. Eu gostaria de fazer um outdoor em homenagem à minha namorada. Como assim? Eu gostaria de fazer um outdoor, né? Vocês não são da agência de propaganda, tipo, sim, gostaria de fazer um outdoor, tá lá? Sim, nós criamos daí. Isso, exatamente. Tipo, eu já tenho mesmo que umas ideias, tá lá, só que eu queria umas ajudas de vocês. Tá, tu pode passar por e-mail daí direitinho o que tu precisa? Eu não tenho e-mail, tenho computador, telefone só. Tá, tu pode me passar o teu número então, que o responsável ele entra em contato? Pode ser, pode ser. Sandra, eu gostaria de saber o que a senhora acha da minha ideia, tá lá? Sim, sim, claro. Tipo, senhora, eu, infelizmente, tipo, senhora, ocorreu um erro de percurso e eu traí a minha namorada, tá lá? Jennifer. E tipo assim, ó, eu quero passar, tipo assim, ó, de forma que mostre toda a minha paixão, tá ligado? Sim. Tipo, e propaganda vende, eu queria que vocês vendessem o Gênesis, tá ligado? Sou eu, no caso. Tá, tu pode me passar o teu número? Eu pensei que tinha um slogan assim, ó, Gênesis e Jennifer, uma história sem fim, tá ligado? O que a senhora acha? É que eu não sou responsável daí pela parte da criação. Ô, Denise, tipo assim, ó, gostou das minhas ideias assim, o que a senhora acha, meu? Sim, uhum. A agência vai me ajudar? Sim, a gente pode te ajudar. Quanto é que custa pra fazer um outdoor? Ah, daí eu não sei te informar. Eu vou passar aqui pra eles e depois eles te retornam, tá? Não tem ninguém aí, tipo, que poderia me ajudar agora. Tipo, eu tô meio ansioso, tá ligado? Quero resolver logo, tipo, eu amo a Jennifer. Deise? Me ajuda, Deise? Alô? Gostaria de saber um valor, tá ligado? Eu não posso te informar agora, eu retorno. É segredo? Mais tarde, tá? Eu amo a Jennifer. Deise. Deise. Deise. Não desliga, tá lá. Coitado, tá. Coitado, eu amo muito ela, tá lá. Ó, oh, Deise. Deise. Ó, oh, Deise. Por favor, Deise. Oi, tu. Eu posso pegar o teu número e ligar mais tarde, tá? Eu não sei te informar agora. Mas eu gostaria muito, tipo, se tu me desse só a noção de valor, tá ligado? Eu não tenho. Se quiser o meu valor, tá ligado, vale mais que mil palavras, tá ligado? Deise. Deise, aqui quem tá falando é o Duda Garbi do Pretinho Básico da Atlântida. Oi. Isso é uma brincadeira, Deise. Chamei todo mundo pra escutar no telefone da agência. Quer dizer que a agência inteira tava ouvindo te passar um trote, é isso? Todo mundo, obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, Deise. Valeu. Até mais, Salão. Tchau.